É 313, identifique, desça para 2 mil pés, chegada Bonfim. Ok, 2 mil pés na Bonfim, eu chamo a 6313. 190.8, say again direct, please. Book a departure with Alfa Romeo Uniform Transition and Squawk 5431. Okay, Uniform Alfa Romeo Transition and Squawk 5431. Condor 077. Under 077, your departure is Puka. Papa Uniform Charlie Alpha with Alpha Romeo Uniform Transition. Torre Salvador Web 5837, ponto de espera da 0, muito boa noite. Boa noite, mantém o ponto de espera. Controle Salvador, muito boa noite, PEN 3662. 3662. 4. Confirma, senhor. Muito boa noite. É o TAN 3662. Decolou na PUCA. 3662, contato radar, suba ao 370. Ok, atenção, 370, TAN 3662. TAN 3. TAN 3858. Mantenha a posição. Mantenha a posição. Segor 8190 graus 08 nós. Livre decolagem TAN 3858. E o Webjet 5827, após o TAN sua frente decolar, autorizado a linha e manter. Autorizado a linha e manter no 0 Web 5827. Horário de fuso 0004. Romeu Alfa? Acionado, 47, obrigado. Dois controle. Prossiga, senhor. Qual seria ideal para zipar? Zipar. Estimativo. Olha aqui. Puka Aru Transition. Puka Alfa Romeo Uniform Transition. Correct. Condor 077, call ready for push and start. Call you ready to start on the 077. 1858, decolou 4, chama controle, boa noite. Puka está na sua posição de 12 horas, 17 milhas, cruzando 140. É um Bravo Eco 9 Lima. Está no mesmo destino, mesma saída. Ok, então vai voar na rua 030. Sobre sua reparação, com o nosso limite é? Confirme. Confirmo, senhor. Nosso limite da voa na rua 030 é? Até o nível 270. A positiva, até o 270, muito obrigado. Ou a posição, outra vez a posição zipar. Ok, 270 zipar, obrigado. Condor 077, you are ready now, request to start up and pushback. Roger, clear to push and start, call ready for taxi, Condor 077. Clear push and start, call your taxi, Condor 077. 7328. Wolf Mike X-Ray, chame Centro Recife, frequência 12545. 12545, Wolf Mike X-Ray. 3662, chame Centro Recife para a coordenação, frequência 12545. Ok, Centro Recife 2545, obrigado, bom serviço a todos, até 3662. Web 5827, decolou 56, chame controle, boa noite. Objet 5827, decolou 56, chame controle, boa noite. Controle da Objet 5827. 37, contato radar 5827. Contato radar subou 340. 340, 5827. Azul 4071, chame Recife 1288. 288, 4071. Salve Salvador, essa cargo 8553 para pushback e acionamento, pode carga. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, essa cargo 8553. Tá confirmando, eu tenho o indicativo aqui, 8443. Ah, conheço, 8443. Da 3858, alguma possibilidade de voar a frota da presente? 3858, chame Recife. frequência 12545, alterno 2685, coordena. 2645, 2685. DM-3-1-3, autorizado de LS. Paulo, gol 1889. Siga. Já possui a autorização do gol 1889? Afirmo, pronto para cópia? Afirmativo. Está ciente da informação. Bravo, o gol 1889. Autorizado Galeão, nível 360, via Upper Whisky 50 e Dev, Upper November 857, seguro. Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 14. Saída da EL, Leda Bidev, decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5424, coteja. Ciente, autorizado 360 para o Galeão, Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857. Seguro, Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 14. Saída da EL, Leda, controle 119.8, transponder 5424, decola da 10, curva à esquerda, direita após. Cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Sim, chamará prospeccionamento gol 1889. Condor 077, request taxi. Roger, Condor 077, QNH 1014, taxi via Juliet Alpha, holding short runway 10, call tower 118.6, have a good flight. Condor 077, QNH 1014, taxi via Juliet and Alpha, hold short runway 10 and tower 118.6, then please confirm that transponder the code. Squawk 5431. 5431, Condor 077, thank you, bye. Autorizado pouso 10 grau 099, Oceano 6313. Autorizado pouso 10, Oceano 6313. Objeto 5827, chame Centro Recife 288. 288, obrigado. Salvador, boa noite, eu vou no 604. 604, prossiga. Matheus, temos o 70 Fortaleza para qual? Gente, está autorizado Fortaleza, nível 370, via Perzulu 19, saída Momo, transição Frote. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decima 8, aciona 5436, coteja. Pode informar a saída novamente, por favor? Momo, transição Frote. Ativo autorizado 370, saída Momo, transição Frote, primeira curva à esquerda, 10. Controle 119, decima 8, transponder 5436, o 9604, gol. 9604, Aerovia Perzulu 19, e chama para o pushback sonamento. A Pesolão 9 tomará para o pushback sonamento no 604. Condo 077, taxiing to runway on 2N. Condo 077, please confirm cleared lineup. Clear to lineup and maintain. Okay, cleared lineup and maintain, Condo 077 done. Oxalé 6313 no solo 06, libera a direita, solo 121, decimal 9. 219, até daqui a pouco. Tema autonomia? 3 horas. 24 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera torre 18, decimal 6, bom voo. Gente, para ponto de espera da 10 via Alfa, ponto pronto, torre 26, lá de cargo 845. Salvador, muito boa noite, eu chamo a 6313, lembrando na sua escuta. Boa noite, 6313, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, eu chamo a 6313. Wind 110 degrees, 10 knots. Condo 07, clear to take off runway 10. Alô, Salvador, tá 3152, informação Bravo. Tá 3152, informação Bravo. Siga. Autorização de tráfego Maceió. Gente, está autorizado Maceió, nível 330, via Upper Whisky 58. Saída pouca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5435, coteja. Autorizado Maceió, 330, via Peruís 58, decola da 10, curva à esquerda, na Pouca, Aracaju, controle 119, decimal 8, e o transponder 5435 para 3152. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Portara. Projeto, 6313. Taxi via Alfa Índia, portão 16313. Alfa Índia, primeiro, Xané, 6313. 077 at 10, departure 119 at decimal 8. Good night. Well, I am 119-8, Condor 077. Tango Roger, good day, Condor 077, passing level 46, climbing level 330. Condor 077, radio contact, climb maintain 330, on pocket departure. Climbing, maintaining level 330 on the pocket departure, Condor 077. 119.8, boa noite. Chicago 8443, passando 3, 0. 8443, boa noite, contato radar, saída da EL. Saída da EL, ASA 8443. Ação 843 pode voar direto da EL, Leda? Pro de da EL, 8443. Control, o Gol 1889 está pronto para o táxi com 1-1-8 a bordo, autonomia de 3 horas e 55 minutos, alterna Campinas. Calibre o táxi, ponto de espera 1-0, via Juliette Alfa, quando lá chame torre 186 1889. Ciente, está autorizado o táxi Juliette Alfa, torre 1186, Gol 1889. Absa Cargo 8443, chame Recife, frequência 128.8, alterna 125.1. 077, canal Recife Centro, frequency 125.45. 125.45, for the next day, quando 077. Adesso. Salvador, tá 3152, puxa bem acionamento no 09. Autorizada a cruzar táxi. Autorizada a cortar a táxi para 3152. 889, linha de cola, vento 110 graus no 09. Gente, a linha de cola Gol 1889. 8. Aguarde para o push, tem uma aeronave executando. Assim que ela passar a cauda, você pode executar. Ok? Coordena com a equipe solo, o tráfego da TAM está executando o push. Após o mesmo...